E a terra era criancinha ainda quando eu comecei a te amar. E a terra era criancinha ainda quando eu comecei a te amar. Eu venho das eras, dos anos que longe se acham daqui. Contigo cantei a canção no espaço maior, na forma das luzes de um mundo melhor. Mas foi necessário partir. Eu lembro a primeira vez que te vi, milênios de instantes de mim para ti, um sol paralelo de imensidão. Estamos aqui. Yeah.